se concretizem com mandatos, é um trabalho deste executivo, mas também afirmar e de não deixar esquecer que as obras da ADA fazem-se quando há dinheiro. E no passado também houve dinheiro e também se fizeram obras, se calhar, que não se deviam ter feito e podiam ter feito estas. Estou a lembrar, por exemplo, na escola de Natal e Vinho da Gás, duas juntas. Isto era matéria que precisamos estar também sempre a culpar o passado de coisas. As obras da ADA fazem-se quando há dinheiro e condições para.